O síndico do condomínio quer me expulsar porque a gente faz amor até o prédio balançar. Mas é inveja do rapaz, porque quem faz gostoso deixa os outros em paz. Alô, Totonho Carretos Brito! Alô, Henrique Divulgações, tamo junto, hein? E é Cleitinho Brega. Arrocha! E meia-noite bate aquela vontade, vontade louca de fazer com você. A gente faz bem gostoso até mais tarde, às vezes só para quando amanhecer. Mas a vizinhança dessa vez ligou pra portaria, é muita inveja e muita covardia. Mas eu não vou parar. O síndico do condomínio quer me expulsar porque a gente faz amor. Mas é inveja do rapaz, porque quem faz gostoso deixa os outros em paz. O síndico do condomínio quer me expulsar porque a gente faz amor até o prédio balançar. Mas é inveja do rapaz, porque quem faz gostoso deixa os outros em paz. Em paz, em paz. Oh! Alô, Guga CDs, Onilso CDs, Romário CDs, o Moral, Escudo Brega. Aquela vontade, vontade louca de fazer com você. A gente faz bem gostoso até mais tarde, às vezes só para quando amanhecer. Mas a vizinhança dessa vez ligou pra portaria, é muita inveja e muita covardia. Mas eu não vou parar. O síndico do condomínio quer me expulsar porque a gente faz amor até o prédio. Mas é inveja do rapaz, porque quem faz gostoso deixa os outros em paz. O síndico do condomínio quer me expulsar porque a gente faz amor até o prédio balançar. Mas é inveja do rapaz, porque quem faz gostoso deixa os outros em paz. André Cedeiros, o Moral de Ico Alain.